Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vós injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus capítulo 5, verso 10, 11 e 12. Com esse texto da palavra de Deus, com muita alegria, eu quero cumprimentar a todos os amados irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus e desejar um bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. Eu quero convidá-los para logo mais à noite estarem conosco em nosso culto de ensino, onde estaremos ministrando a palavra de Deus. Hoje, nessa quarta-feira, ali estaremos com a palavra de Deus, falando para a família. Convide os membros de sua família e venha a estar conosco para essa abençoada reunião. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Aos que são perseguidos por causa de Cristo, e ainda hoje o seu número é grande, são dados aqui duas preciosas promessas a esse grupo. Primeiro, o Senhor lhes promete o reino dos céus, e depois, um grande galardão. Tem você orado por aqueles que são perseguidos e oprimidos por amor de Cristo, ou até mesmo sendo lançado em prisões? Você deveria fazê-lo com mais seriedade e maior frequência, pois estes necessitam de nossas orações. No entanto, nem tudo foi feito se por estes orarmos. Temos que estar pessoalmente preparados a superar calúnias, perseguições e, se necessário for, a morte. Jesus não nos prometeu uma vida agradável neste mundo, mas ele prometeu sim lutas e perseguições. Luz e trevas não se suportam. Por esse motivo, os filhos da luz sempre serão um espinho nos olhos dos filhos das trevas. Quando este não mais for o caso, então terá acabado a força do sal na vida dos cristãos. Perseguições, calúnias e sofrimentos por causa de Cristo é algo normal na vida de um cristão. Todavia, isto não deve nos impressionar, mas devemos chegar ao estágio que consideremos pura alegria poder suportar o sofrimento que nos foi proposto, sofrer a perseguição por ele que por nós foi perseguido. Como os cristãos temem o sofrimento. Quando precisam sofrer um pouco por causa de sua fé e são deixados de lado por pertencer à classe dos religiosos, logo se consideram como mártires. Jesus, no entanto, nos mostra a difamação, o sofrimento, a perseguição por sua causa em uma luz bem diferente. Ele nos faz saber que isto não é motivo para tristeza, mas devemos nos alegrar e exultar, porque o nosso galardão será grande no céu. Se Deus tão somente nos teria prometido o céu, já seria um bom salário, pois o que são todos os sofrimentos desse presente século em comparação com a glória que lá espera por nós? Mas veja, amado ouvinte, Deus não somente quer que herdamos o céu, ele também nos quer recompensar por aquilo que aqui sofremos, por amor do seu nome. Quem vê o sofrimento e a perseguição somente como sendo algo contemporâneo, para este, esta mensagem não foi não fará sentido algum. Quem, todavia, encara a luz da eternidade, do céu, da recompensa divina, pode dizer como o apóstolo São Paulo: eu considero as aflições desse presente tempo, elas não podem se comparar com a glória futura que em nós há de ser revelada. Tristeza logo veio em meu olhar, me senti sozinha no meu caminhar. Achei que Jesus não me olhava mais. Mas mesmo assim nele só pensei, pois para sempre será o meu rei. E assim fosse eu encontrei. Tentaram me parar, mas prossegui. Tentaram me calar, mas eu louvei. Juraram até pra me ver no chão. Tentaram até contra minha vida. Mas Deus com suas mãos me segurou. Debaixo das suas asas me igualou. Me deu força e coragem, me renovou. Mais firme do que nunca hoje estou. Se estás em provações e até pensas em no caminho desanimar, os seus inimigos têm que envergonhar, pois querem ver sua vida fracassar. Vamos unir as mãos em oração, cantar o hino da vitória em alta voz. Jesus já venceu por nós. Eu quero nesse momento orar com você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta hora quando nós estamos aqui nesta emissora transmitindo a Tua Palavra, e hoje Senhor, destacando esse texto aonde o Senhor chamou de bem-aventurados aqueles que sofrem por causa do Teu nome, nós sabemos que ainda são milhões de irmãos que durante o dia de hoje estão sofrendo, Senhor, escárnio, pessoas sendo desprezadas, angustiadas, ó Deus, e outros até sendo executados por causa da sua fé. Pai amado e eterno, permita que as aflições do tempo presente, permita sim, Senhor, que possamos suportar como fiéis soldados no fronte de batalha as ameaças e os ataques diários projetados pelos nossos arqui-inimigos, que são aqueles que, ó Deus, se dispõem, ó Pai, para trabalhar contra a noiva, aquela que o Senhor comprou ali no alto da cruz do Calvário. Senhor, Tu sabes aonde nesta hora, nesse momento, em alguma parte desta cidade ou dessa região, tem algum cristão que está sofrendo, alguma pessoa que está vivendo a sua angústia. Pai, permita que dentro desse lar, aonde está existindo esse conflito religioso, nós estamos clamando, Senhor, dá vitória hoje, para que o Teu nome seja glorificado agora e sempre. Amém e amém.